A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Estão de volta os melhores sucessos dos anos 70, 80 e 90 aqui à rádio AntenaWeb.info. É a sua jukebox. E hoje o programa vai ser um pouco diferente e vocês vão já saber porquê. Para já vamos enumerar as nossas três canções de hoje. Início com a tal coisinha sexy dos anos 80, Samantha Fox. Nothing's Gonna Stop Me Now. Seguem-se os Imagination com o clássico Body Talk. E agora aqui é que está a diferença. Normalmente tínhamos a música nacional a iniciar o desfile, mas hoje temos-la na jukebox Love. Império dos Sentados, Longe de Ti. Tudo pronto, vamos à música. Jukebox. We'll be right back.

A recordar o grande sucesso de 95, a nossa música com o Império dos Sentados. Esta balada chama-se Longe de Ti. Antes ouvimos os Imagination com o clássico de dança Body Talk e iniciamos com Samantha Fox. A próxima Jukebox, já sabe, vai trazer mais sucessos daqueles inesquecíveis aqui à sua rádio antenaweb.info. Sintonize-se ou então faça o download do programa. Até à próxima emissão. Jukebox.